à 38ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, 18º dia deste mês de outubro, vamos novamente viajar até os Estados Unidos da América. Mas desta vez, teremos um assunto que é estreante neste nosso programa. A falta de higiene. É verdade. Nas passadeiras vermelhas, onde passam as denominadas estrelas do cinema, normalmente só se vê glamour e luxo. É o que não falta nas suas vidas. Mas todo este estatuto não é garantia de um cheiro a rosas. Pelo contrário, as queixas de falta de higiene em relação a algumas celebridades amontoam-se. E o gesto de tapar o nariz com os dedos pode muito bem adequar-se a certas situações. Ora, aqui ficam alguns cenários ou momentos embaraçosos de Hollywood no que toca a cheiros. Hugh Grant, por exemplo, não deve esquecer os Oscars de 2002. E não tem nada a ver com os prémios, é que o ator passou a noite a ouvir os vizinhos da cadeira de um lado a pedirem, por favor, para que fizesse alguma coisa em relação ao seu mau hálito. Robert Pattinson, através do ecrã de cinema, conquistou inúmeros corações. Mas parece que nas gravações de Lua Nova, o ator foi aconselhado diversas vezes a tomar banho. Conselhos sempre ignorados, um vampiro mais conhecido do cinema. Orlando Bloom não deve gostar muito de ir às compras. Usa a mesma roupa uma semana seguida, mesmo quando o calor de Los Angeles aperta. Um hábito de que Miranda Kerr já tomou conta desde que se casaram, a modelo garante que a roupa é lavada no tempo devido. Viggo Mortensen parece ter fobia à água. Dizem que passou semanas sem tomar um banho enquanto filmava a trilogia Senhor dos Anéis. Zac Efron é um fã de desporto, mas de banho nem por isso. Evita-o o mais possível, mesmo nos dias em que treina intensamente. Toalhetes bebé resolvem-lhe o problema. Megan Fox tem um problema com autocolismos. Esquece sempre que convém utilizá-los cada vez que usa uma casa de banho. Matthew McConaughey é conhecido pelas suas corridas regulares na praia sempre sem t-shirt. Mas o ator há 20 anos que não toca num desodorizante. Será? Julia Roberts tem dificuldade em controlar quando os sovacos precisam de depilação. Pertence ao grupo dos que não usam desodorizante. Johnny Depp não é fã de duches. Evita-os sempre que pode. Escova de dentes não rima com Jessica Simpson. É a própria que admite nunca escová-los. Mochar com água ou simplesmente usar a manga do casaco é-lhe suficiente para pôr os dentes a brilhar. Tem sempre uma aparência perfeita, mas diz quem a conhece que o hálito de Jennifer Aniston não é assim tão perfeito. Parece que cheira sempre a café. Ed Westwick não se preocupa com a limpeza em casa. O lixo e as roupas estão espalhados por toda a parte. E quem divide casa com Ed Westwick? Chase Crawford. Também ele não se preocupa com o lixo e a roupa espalhados. Ben Affleck não é muito dado ao flúor. O ator não costuma lavar os dentes de manhã e há quem já tenha sofrido com o hálito de Affleck. Sandra Bullock, por exemplo, optou por oferecer-lhe uma caixa de pastilhas durante as gravações de Forças da Natureza. Amy Winehouse proibiu as empregadas de limparem o quarto, mesmo que esteja fora durante o mês. Por fim, Brad Pitt é o recordista. Em 2004, chegou mesmo ao número 1 do top das celebridades menos higiênicas. O ator, em vez de tomar um duche rápido, prefere vestir uma camisa nova da Calvin Klein, que custa mais de 2.500 euros. Porquê? Com tantos filhos, diz não ter tempo para tomar banho. Agora vem a pergunta. Será isto tudo verdade? Ou apenas textos jornalistas que não têm mais nada para apresentar? De resto, está tudo como de antes.